Atenção, ouvintes do Brasil e por que não do mundo, começa agora o Footcast, futebol na podosfera. E aí, galera? Boa noite, tudo bem? Salve, salve. Hoje temos muito menos pessoas, como vai perceber os milhares de ouvintes que ouviram o programa zero, mas com uma novidade, temos aqui o Ricardo Ávila. Opa, saudações aí, Corinthians e Alvinegras. Deixa de ser bem-vindo agora. Não é mais... entra corintiano, quer dizer, tem um palmeirense hoje, beleza. É um amistoso, trate como amistoso. Parece a imprensa normal, né, que se tem na televisão, né, predominantemente corintiano. Flamenguista. É, não tem que ser isso. Vamos arrumar um flamenguista aí, quem quiser, se candidate. Mais um flamenguista que entenda de futebol. Então deixa quieto. Consigo escalar o time atual, não aquele de 81. Mas é, pensei que você ia falar que tem que conseguir instalar o Skype. Complementando a equipe, Charles Luiz e o Felipe Carvalho, cara, 100% de aproveitamento nos dois footcasts. Com certeza, aí o Charles, aí, tudo aí. E você, vai jogar, né? Tô melhor que o Cleiton Xavier. E aqui é Edipo Pereira, vamos começar essa bagaça. Bom, hoje vamos falar desse início de 2016. Mercado da bola brasileiro, o Corinthians sofreu uma operação vindo da China. Perdeu abruptamente 4 jogadores, contando o Gil. Pra China, 4. O famoso futebol Xing Ling, né, velho? 4 agora, né? Não sei se quem tá ouvindo, ó, se for alguém que tá ouvindo agora, pode ser 5, de repente. Hoje vamos devagar um pouco sobre esse... é um fenômeno? Não sei. Vamos levantar aqui as questões, né? Será que o Zizal foi um espião, Corinthians? Essa piada é ótima. É. Essa foi boa, viu? Boa. Ele pode não ter sido espião, mas a piada é ótima. Ninguém deu risada. É que é uma piada intelectual, não é pra rir, né? Zizal era o infiltrado. Ah, e um abraço também pros chineses, né? Que devem estar ouvindo, vão ouvir esse programa com toda certeza. Espero que eles comprem esse, também. Esse tema, né? O Elias tá aí, caso não tenham comprado ainda. Importante eles contratar esse jogador aí, que tem uma boa articulação, né? É um volante que aspira meia, ele é dinâmico, né? Muito melhor que o Ganso. Muito melhor que o Ganso. Vamos lá, vamos falar aqui. Ó, Jadson foi pro, se alguém souber falar o nome desse time aqui, Xinjiang Guangzhou. Sensacional, tu já pode trabalhar como tradutor, cara. Deixa eu falar uma curiosidade sobre esse time aí, tá? Esse que, time, né? Olha só, Charles, ele não tinha esse adendo Guangzhou, não sei se é Guangzhou ou Guangzhou, alguma coisa assim. É difícil, né? Às vezes eu erro falando inglês, imagina chinês. Ele era um outro nome, mas lá eles são acoplados em empresas. É uma empresa que desenvolve, no ramo da farmácia, desenvolve, eu ia falar droga, desenvolve remédios, né? É, química, no geral. Então, eles atrelaram o nome da empresa ao time de futebol. É, isso vai se encaixar um pouco no que a gente vai abordar mais pra frente. O dono da empresa tem uma associação com o ministro dos esportes chinês. Da onde vem essa grana, né? Então, guarda um pouquinho que a gente vai abordar isso aí. E o cara vai receber 1 milhão e 600 por mês. Olha só. 1 milhão e 600 mil reais. Aí vem aquela... que interfere exatamente nessa ideia, né? A de carreira e a de financeiro, né? Você tem duas estradas. É, ele é já muito tem difícil. Uma idade mais avantajada. E ele já passou pela Europa e não prosseguiu lá. Ao contrário do William, eles jogaram juntos no Shakhtar. Um tá no Chelsea, o outro tava no Corinthians. Então ele não vai ter mercado europeu mais. E só pra falar dos colegas deles aí. 4 milhões que o Ralf desembolsou pra ir pro Beijing Goan. Mesmo o time do Renato Augusto. Vai ganhar 2 milhões por mês. E é verde, hein? Verde. Putz. Verde. Então vai perder pra caramba. E o Gil parece que é um milhão e meio mensal. E o... é aquela coisa, né, cara? É muita grana. E por que que o Pato não foi? Parece que ele ia receber cerca de 5 milhões. Então, o Pato é curioso porque ele acha que... ele acredita que ainda tem mercado na Europa, né? Então, ele acha que ele pode ir pro grande europeu. A proposta agradava o Corinthians, agradava todo mundo, mas o principal interessado na história, que era o Pato, não quis, né? Ele acha que ainda pode jogar na Inglaterra, né? Que estão tentando colocar ele em tudo quanto é clube lá, e até agora... Tá quase certo com o Chelsea, né? fechando em 10 milhões de libras. Quase certo. Mas não seria mais uma dessas notícias colocadas aí na imprensa? Vejo o tabloide, né? A gente sabe que tem muito tabloide lá na Inglaterra, tipo o The Sun. É. Então, assim, eles plantaram essa aí do Chelsea agora. E na Europa, a mídia esportiva é a mais vasta comparada ao Brasil, né? Parece que a fonte, o jornal que publicou isso aí também, não, parece que não é dos melhores, ué? Cara, por mim pode ser o pior jornal, se o pato for, cara. Cara, não tem um fundo de inveja de total mentira, porque o Chelsea agora perdeu o Diego Costa, né? Tá lesionado e tal. E o Falcão Garcia. É, o Falcão Garcia, todo time que tem ele perde, na verdade, né? Porque depois que ele sai da parte de Madrid. No sentido técnico, né? É, e aí, tipo assim, ele é o Fernando Torres da Colômbia. Exato. O Diego Costa machucado, a galera não confia muito em quem tá lá. Então, começa agora, tá dizendo que agora o Chelsea começa a falar nisso, né? Eu não sei até onde vai essa veracidade das informações, mas vai que, né, até o final do mês aí acontece alguma coisa. Porque então, o grande interesse do Chelsea é porque, além de ter perdido os dois atacantes, né, o Diego Costa e o Remy, que estão lesionados, é que o Pato, ele pode jogar na Champions League, né, cara? O Remy tá machucado também? Mas tá lesionado, cara. É. Aí, como o Corinthians tem muito interesse em desfazer logo do Pato, porque o contrato dele com o Corinthians acaba o vínculo em dezembro, né? Aí a grana que gastou com ele, Até julho. Na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato já, né? Volta pro tricolor. Automaticamente ninguém pagaria por um jogador que pode ser assinar de graça, né? Isso. É. Só que o mercado fecha dia 1º de fevereiro, né, cara? Então, vai pato, né? Hashtag vai pato. Por favor, Chelsea, dê mais essa alegria pro seu corintiano. Mas o Alexandre Pato, só uma dele, eu fui no primeiro jogo dele no time profissional do Internacional. Foi 4-1 contra o Palmeiras no Palestra Itália, antigo, obviamente. E depois ele automaticamente... por que ele é um filho do novo tempo do futebol? Ele teve uma propaganda extremamente exacerbada. Ele foi pro Mundial do Internacional em que ele não foi visto. O Adriano Gabiru fez um gol numa jogada do melhor jogador da partida, que foi o Yarley. Depois disso, ele teve, vamos dizer assim, não é sorte, é competência também, mas uma felicidade de jogar bem as primeiras partidas pelos clubes a qual ele atuou, seja na Seleção Brasileira ou no Milan. E que eu lembro até na época que o presidente do Milan falou: não necessitamos mais de Ronaldinho Gaúcho, e estava no Barcelona em uma fase, e depois acabou contratando, porque não era bem aquilo que se esperava. O Alexandre Pato, ele tem até um perfil europeu, tipo, diz a sua... Eu ia falar na sua rotina, né? Mas não seu é bem o caso. Estilo de jogo, né? Estilo de jogo. Não, seu estilo de vida. Não bem de jogo. Mas assim, eu acho que de jogo tá mais pra um Fiorentina, tá mais, talvez, estourando pra um Napoli, não para um Chelsea. Não para um Chelsea que quer se reerguer da fase que tá atualmente. O cara foi pro Milan, nada. Namorava filha do dono do Milan, né? E o presidente da Itália, né, cara? Primeiro-ministro da Itália, Berlusconi. Mas ele é um filho de propaganda, assim, exacerbada. É, assim, o Pato teve diversas ofertas na mídia. Na realidade, ele não teve tantas, né? O Liverpool, que o Jürgen Klopp lá, que falava Alexander Duck, porque lá eles aí têm apelido como traduzível, né? Ao contrário de... sobre nós. Exatamente. Então, assim, o fato que eu ouvi do Gus Hiddink, que é o atual o técnico do Chelsea, é que ele preferia utilizar a base. Mas não se sabe porque ele tem esse conglomerado de empresário, tipo o Kia Jorabichina, que você sabe que pode acontecer. O Douglas está no Barcelona, então depois disso, por que não o Pato no Chelsea, sabe? Dentro dessa linha de pensamento. Por que não o Douglas no Chelsea? Aquele lateral horrível lá, Ivanovic. Tá anos lá e é horrível. Só uma coisa, Edipo. Essa oferta de 5 milhões no China, eu acho que... eu não sei disso. Eu acho que é mais coisa de imprensa. Eu acho que ele não negaria isso. Tem que negar, né? Ele nunca falou nada, né? Acho que não é possível o cara negar. O Lucas Lima negou. Ele ganhou a cidade lá, né? Então, assim, o fato de negar 5 milhões, acho que dinheiro não é problema na carreira dele agora. Será que ele tem pretensão ainda de voltar para a seleção, né, cara? Porque o cara que vai pro futebol da China é igual quando vai pros Estados Unidos ou qualquer outro. Faça o Lucas Lima. É ganhar dinheiro. A gente vai chegar lá. O que o Charles tá falando é que parece que ofereceram uma cidade com o nome do Lucas Lima, foi isso que você me falou? Isso. Sério? Vem chegar lá. Imagina ter e o Lucas Lima deu uma resposta presunçosa, né? Ele falou assim: se eles quiserem me acompanhar, vão ter que me ver na TV. Será que ele passa a quebrar paulista na China? Caramba, não, velho. A gente já não tem nenhum ouvinte. Metade é menos disso daí é santista. Então não vai atingir. Ficou a piada, mas foi foda. Deixamos de agradar 2 bilhões de possíveis ouvintes. Ah, ele se referiu à China, o Ricardo. Porque se fosse o Santos, era o quê? Uns 50? O Lula Santos não baixa podcast, né? É, difícil, eu cara. Eu tô vendo o Pato, mas tá bom. Ah, mas sobre o Pato, teve essa propaganda exagerada sobre ele, mas é porque também não se garantiu no final das contas, né? O Neymar tá tatuado no coração do Galvão Bueno, por exemplo. O cara tá fazendo dele, né? É, o Pato quase teve isso, né? Quem não lembra daquele lance lá, que ele tava com a mão lá no ombro, no Mundial, e o Galvão ficou lá enlouquecendo. Olha o que ele fez, não sei o quê. O único que gosta do Pato mesmo é o Neto, né, cara? O Neto sempre defendeu ele, cara. Impressionante isso. Sempre, mano. Cara, esse jogador tá é um craque, eu não sei como é que tá na seleção, esse moleque é demais, não sei o quê. Aquele pênalti do Grêmio, até ele meio que criticou, mas depois... Eu tenho acompanhado o grupo no WhatsApp, cheio de membros do Footcast. Percebi que tem corintiano que ficou um pouquinho triste aí, levantou a questão do amor à camisa. O que vocês acham disso aí, Ricardo e Charles? Vocês ficam tristes aí com esses caras ou você entende? É muita grana. Cara, eu espero que o dinheiro que tenha entrado no caixa do Corinthians seja bem investido. A gente fica frustrado porque a gente tinha um sonho da Libertadores, né, cara? A equipe fechada fez um excelente campeonato brasileiro, uma campanha aí que muita gente não acreditava no começo. No começo de brasileiro é sempre assim, né? Os favoritos são sempre os mesmos times, né? É time carioca, é time do Rio Grande do Sul, ou o Cruzeiro, né? Que tinha vindo aí de 2 campeonatos. E o Corinthians, ninguém falou nada. Aí o Tite, né? Foi lá, ajeitou o time, ganhamos o campeonato. Só que agora a gente perdeu os principais jogadores, né? Renato Augusto. Acredito no potencial do Tite de organizar o time, mas ele tem que ter o elenco na mão antes de começar o mês de março, por exemplo, antes de começar a Libertadores, porque senão não adianta nada. Esse preparatório lá na Florida Cup ajuda bastante, são times bem competitivos, o Galo conseguiu ganhar lá, né? Teve 2 vitórias, mas não serve muito não, né, cara? O negócio é o Corinthians ter jogador. Você acha que esse jogo contra o Galo poderia servir de final de verdade pro Brasileirão? No começo de temporada, não. Eu tô zoando. Começo de temporada, nem não. Nem final de temporada. Nem final. Acho que, tipo assim, os times ainda estão se organizando, o preparamento físico não tá dos melhores, mas o melhor é ter o time na mão, né? O potencial dos jogadores e os jogadores se entenderem dentro do campo, né? Uma coisa é você estar ali com o meio de campo fechado, 3 peças que jogaram ali praticamente o ano todo, e agora você colocar 3 peças novas, né, cara? Então, o que fez o Corinthians render o ano passado foi o meio de campo, né? E a defesa, a gente perdeu o Gil também. Então agora tá... Tô preocupado, né? Então, cara, só o que ela tava falando aí de ter um time, pelo menos na mente já, até antes do início da temporada pra valer. Mas é complicado, né, cara? Porque eu não sei até onde a China quer mais alguém no Corinthians, né? Acho que o último que eles poderiam levar foi o Gil. Tem o Elias ainda, né? Que o Elias também, ele tá nessa, ele sai ou não sai, ele quer ganhar uma bolada ainda maior, né? Mas os caras não estão muito afim de pagar o que ele quer, mas enfim. Oferecer o salário do Jadson, ele quer do Renato Augusto. Exato. E aí, tipo, os caras... A janela lá na China, ela fecha só em fevereiro, né? Então, assim, é complicado. Você pode começar a montar um time agora e não pode ser mutilado de novo, né? É tenso. O cara fica montando vários times na cabeça dele, mas ele não sabe que ele pode perder. Mas a questão dos caras saírem, tipo, assim, lá no grupo, né? Eu falei que sempre deixei claro que eu sou contra esse lance, né? De você colocar muitas vezes a grana acima da sua carreira, né? Porque não é uma carreira que o cara vai fazer na China. Ele vai ganhar dinheiro. Pode parecer a mesma coisa, mas pra mim não é. Por exemplo, o Jadson, eu até entendo. Posso entender por conta da idade, né? Ele tem 32 anos, então assim, foi complicado. Mas o Renato Augusto, 27 anos. O Gil também, que tá indo pra agora. Jogadores, o Gil titular. Lembrando que o Jadson já tinha negado uma oferta da China anteriormente, né? É, ano passado. Ele negou, né? O Tite convenceu ele a ficar. No meio do ano também, né? Naquela janela também. E no meio do ano que também depende de alguns times, ele ficou, né? Foi campeão, mas ele não resistiu. Mas é complicado, cara. O que eu tava falando aqui com um amigo meu esses dias é essas loucuras, né? A China oferece muita grana. Então, assim, fica difícil do cara chegar e dizer assim, ah, não vou. Tem que negue, né? O Pato negou, o Lucas Lima negou. Beleza, mas os caras têm uma visão ainda de que eles podem render mais. É complicado. Chateado, é complicado, né? Também porque no sentido econômico é um valor muito discrepante. O Allan Kardec, só utilizar um exemplo, ele saiu do Palmeiras para São Paulo, ele tinha uma oferta na mão de 250 mil reais. O Aidar ligou para ele, o São Paulo que hoje reivindicou a FIFA por falar que a China está assediando os seus jogadores. Mas, voltando, ele em uma ligação interna entre, ou seja, que não conferiu ao Palmeiras, eles ofereceram 350 mil, 100 mil a mais do que no Palmeiras. Ele foi pro São Paulo. Bem, 100 mil reais para um homem rico, isso é discutível, entendeu? Estamos falando de uma pessoa que recebe um dinheiro que nem um médico recebe. Agora, o Renato Augusto, ele recebia 350 mil reais. Ele vai receber 2 milhões. O Gil, 300, vai receber 1.500. É um valor que é difícil, né? Vai ganhar 5 também... vezes a mais para fazer a mesma coisa no futebol relativamente até mais simples, né, cara? Muito mais. Relativamente não. Mais simples pra cacete. Menos competitivo. Né? Assim, é que o torcedor, é que aqui a gente tem muita ponderação, né? Pessoas de sentimentos no lugar. Agora, o torcedor comum, geralmente, parte pra chamar o cara de mercenário, dependendo do caso, lógico. Mas que nem esses jogadores do Corinthians, eles estão com crédito moral, porque eles conseguiram um título, né, cara? Um salário atrasado e tudo mais. Exato, então eu acho assim, eles talvez pensem assim, a gente aguentou tanta merda aí nesse ano, agora é minha vez de ser feliz. E o Renato Augusto tinha proposta pra ganhar o equivalente a 900 mil reais mensais, no Schalke 04, que é um clube grande alemão. Na Alemanha, clube grande é quem vai ser campeão? Não, quem vai ser campeão a gente sabe quem é. Depois tem um segundo esquadrão, Schalke, Bayern, Borussia Mönchengladbach, Dortmund. Depois disso, não tem mais, mas de qualquer modo ele recebeu essa proposta. Se ele pensasse na carreira, no ponto de vista de jogar um futebol competitivo para a seleção brasileira, ia pro Schalke. Mas 2 milhões de reais, difícil, né? É o que pesa, né? Tipo, assim, se o torcedor tá indignado, pelo menos o que eu ando vendo as páginas do Corinthians e tal, é pelo menos o torcedor que, vamos dizer assim, tá informatizado, né? O cara que tá lá presente e tudo mais. Pelo menos estão entendendo a situação, né? Que é uma grana muito, muito alta, para multas muito baixas, muito decisórias. Tava vendo, hoje o Paulo Nobre, né, o presidente Palmeiras, disse que não estava preocupado com a China, que se o cara quiser, eles poderiam ir, porque ele tratou de deixar jogadores possivelmente assediáveis com as multas altas, né, justamente para evitar essa depenação. 2 é 50 milhões de euros. Tipo, exato, e quando, por exemplo, Wagner Love saiu pro Mônaco, se não me engano, a multa do Wagner Love era 1 milhão de euros. Então, assim, dinheiro de pinga pros caras, sabe? Não faz. Mas vocês não lamentaram, né? O quê? Perder Love Deus? Claro que eu lamentei. Lamentou, cara? Lamentei, mentira. Sim, porque ele foi reabilitado lá no Corinthians, né, cara? Ele terminou a temporada bem. Aqui ele ficou bem, cara. Aí, então, assim... Ele era a reserva do Luciano, hein? É. Ah, o Luciano também tava voando. Eu acho que foi o caso do cara que rendeu ali... Foi oportunista quando... Pegou a oportunidade, cara. Mas eu acho que ele não precisava continuar, não. Acho que foi bom pro Corinthians ele sair. É o que o cara falou, né? O meu campo, todo corintiano sabe, na verdade. O meu campo, ele mascarava muitas coisas, do problemas do time, né? A gente viu o Corinthians voando, fazendo 3, 4, 5 nos adversários e parecia que o ataque era super poderoso, 6. Mas não. 6. Quis falar não, mas... Não é bem assim, cara. O Corinthians não fazia 3, 4, 5, não. O cara fazia 1 ou 2. Se não fosse o Love, talvez fosse 3, 4, 5. Ah, eu digo assim, por exemplo, pra quem era empatite em 2011 e 2012... Ah, verdade. Você ir na Arena da Baixada e fazer 3, acho que foi 4-0 no Atlético Paranaense, não foi? Foi 3, não lembro agora. Foi. É um avanço, né? Tipo assim, em 2015 foi a 4 e 4. Você lembra os gols do Love nessa partida? Lembro do primeiro, que ele chutou lá em cima, lá no goleiro. Então, tipo, o meio fez o Wagner Love, mas tudo bem. Não é assim, diminuindo o cara. Ele tava num ótimo time, acontece isso. Tem times que são campeões, tem um jogador que tá ali. É, e ainda nessa questão da gratidão, tem também a recuperação física do Renato Augusto também, né? Isso. E muitos falam aí que ele tá sendo ingrato também, cara. Ele pagou, vamos dizer assim, ele pagou com o título, né? Ele pagou jogando bem. É, isso então se encaixa nisso que foi levantado, né? Eles renderam... Nenhum saiu pela porta dos fundos, né? Tipo, nenhum saiu... Foi que nem a debandada do São Paulo, né? Não. Do São Paulo. Saiu até técnico. Que debandada? Metade de 2015. Isso. No time do São Paulo, que sofreu muitas baixas. Era pra saída do Muricy? Não, mais pra frente saiu o zagueiro, saiu... Ah, sim. Aquelas Osório. Vidas, né? É, o Osório foi perdendo elenco. Não eram grandes jogadores, mas foi perdendo elenco. Ah, sim, verdade. É, o tipo, clube endividado, né, cara? Tinha, não tinha zagueiro, como segurar. Tinha o Dória. São os caras meio assim, que não dá pra você falar, nossa, eram craques, mas... Uhum. Mas era o elenco que o cara tinha pra trabalhar. E eu não entendi essa postura do São Paulo, porque o ideal não seria chegar uma China pro Ganso? Porque assim, ele não vai receber oferta do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester, do Barcelona. Como não, cara? O cara joga parecido com o Zidane. Mais ou menos. Parado, igual o Zidane. Chama o Zidane pra falar. Questão financeira tem outro lado também, né? O Corinthians vendeu o Gil agora. Tipo, o Corinthians planejava faturar com as vendas algo em torno de 45 milhões de reais. Com a venda do Gil, isso vai pra 71, né? É, tipo, ele não tinha conseguido antes da venda do Gil. Com a venda do Gil, bateu e passou ainda mais, né? Foi pra 70 milhões de reais de lucro. Agora fica aquele lance, o que fazer com essa grana toda que tá entrando? Aí você sente a qualidade técnica do futebol brasileiro atual, né? Porque você tem o dinheiro, mas você não tem o novo Gil. E aí, além disso, tem o problema, porque tem muita dívida. Todos os clubes brasileiros estão endividados. Em alto grau ou médio grau? Então, assim, o que o Corinthians faz com essa grana que tá entrando? Ele bota no estádio, paga alguma coisa, tem premiação do jogador atrasado ainda, ou vai atrás de reforçar o time? Não fica essa... Primeiro tem que pagar o que ele deve, né? Ele deu uma reforçada, né? Quem chegou aí? Marlone, na zaga chegou um... Guilherme hoje. Guilherme. Marlone, Guilherme. Wilson gostava bastante dele no Palmeiras, depois ele decaiu. Ele sofreu com lesão. Tava no Chapecoense, mas ele é um bom jogador, cara. O Neto era até melhor que ele, o zagueiro do Chapecoense. O Wilson tem qualidade. E o Guilherme também, cara. O Guilherme foi fundamental ali. Eu até falei no podcast lá no grupo, né? O Guilherme foi fundamental no título do Atlético Mineiro na Libertadores da América. Mas aí eu rebati com aquele problema, né? Porque o Guilherme é muito Renato Augusto quando chegou, né? Durante a carreira toda, ele se quebra muito. Não é tanto, não, cara. É menos. Ah, o Renato Augusto lesionava muito mais, viu? Mas, tipo, como eu voltei, o cara, ele tava na Arábia, se não me engano, na Arábia. Na Turquia. Ele se machucou 3 vezes em 6 meses, né? Então, assim, tudo bem, o nível lá na Turquia tem um toque da Europa ainda, né? Mas não é tão daquele jeito. Ele se machucou 3 vezes. O Cleiton Xavier tava na Ucrânia. Voltou, não jogou nada até agora, né? Se machucou de novo, né? Mesmo parado. Ele se machucou parado, é incrível. Sim, ele se machucou parado. Talvez é. E o Marlon? Bem, parece. O Marlon tem peculiaridade. Ele vai porque, bem assim, em times ruins. Porque quando ele teve no Vasco e no Sport, ele se destacou. Mas quando ele teve no Cruzeiro, que foi bicampeão e era um ótimo time, ele não se encaixou nem no Fluminense. E não foi campeão de nada, mas era um bom time. Então, talvez, óbvio que o cara pode ter amadurecido, mas aparentemente ele se encaixa melhor em um time... A qual ele vai desenvolver uma maior importância. Vamos botar time ruim, né? Porque eu não achei que o time do Sport no passado ruim. Vamos ver times não, eu exagerei, que a expectativa não seja tão grande, sim, né? O Palmeiras contratou o Regis, que era banco dele. E o Regis fez algumas coisas boas na temporada passada, né? Sim, sim. É que o Sport mudou de tática conforme o campeonato, né? Regis era 2 meias, né? Diego Souza e Regis. Aí entrou o Marlone, ficou 2... Ele 4-3-1. Uhum. E vai contratar o André agora. Tem o André. Com esse dinheiro, na verdade, o que eu escutei hoje era que o Corinthians também vai voltar a negociar com o Marquinhos Gabriel. Isso, tem o Marquinhos Gabriel e o André ainda na jogada. Mas é um lance, né? O Atlético não quer liberar o André, né? Ele contrata até o final do ano, parece. Vai até o meio do ano. E o Corinthians quer agilizar essa vinda dele, né? No começo da temporada, mas o Atlético tá embaçando. Depois o Atlético quer liberar, só que ele quer dinheiro, né? É. Quer algum retorno, porque o André foi o maior investimento dele em contratação. É o pato dos caras. Tem que saber qual o André que vai vir, né? O André dos Santos, naquela parte final, que ele não tava fazendo nada. O André do Sport, né? Sabia que ele jogou no Vasco, né? Do Atlético, ele chegou também. Ou o André do Sport, né? Vamos ver qual que é esse André que vai vir por isso, se vier. Voltando para o segundo tempo do nosso Footcast número 1. Por que que a China investe tanto no futebol? E de onde vem tanta grana? China compra nós. China faz oferta, né? Me leva. Tanto investimento vem, em parte, pelo apreço do presidente chinês pelo futebol. E eles têm muita grana, de fato. Vem de empresas que cresceram bastante com essa, junto com esse crescimento da China, que veio da necessidade de infraestrutura do país. Então, de construtora, comércio eletrônico... foi citado no começo, atendo empresa farmacêutica, não foi? No time do Jadson. A China entendeu há muito tempo que investir no esporte é uma grande maneira dela aparecer pro mundo, né? Ela ficou fechada há muito tempo. E de uns tempos pra cá a gente vê que até mesmo em Olimpíadas, que ela já sediou, ela passou a figurar entre aqueles países que mais ganham medalha de ouro, né? Então sempre ali nas competições, né? De top mesmo, né? Atletismo, a parte ali de esportes coletivos e outros, até mesmo de força, né? Você vai com... Esse dia eu tava passando na televisão um campeonato de levantamento de peso, cara, só chinês, cara. Então, por que não investir no futebol, né? Que é o esporte que a gente, né? A gente é a nossa paixão e é o esporte que tem o maior público no mundo, né? E como eles sediaram a Olimpíada, provavelmente eles também querem sediar uma Copa do Mundo. E sem querer fazer um infame trocadilho, eles abriram o olho, né? para aquilo que realmente pode botar eles no... realmente, melhor, melhor, potes. Melhor piada até agora foi a mais manjada. Beleza. E a China corre atrás, né, cara, no tempo que ela perdeu em relação, assim, à estruturação do Japão, né? O Japão começou essa corrida aí de se inovar no futebol. O Japão era China na década de 90, cara. O isso. Futebol não foi inventado na China? Ou algo não, parecido? Algo praticado na China que era semelhante ao que era futebol. Mas no Brasil também. Mas se você for levar em consideração o número de pessoas praticando, a China pode ser considerada também o país do futebol, né? Pela sua imensa população. Não que toda parte da população seja apaixonada, mas se você for... Se você fizer que todo mundo acompanhe, a China vai acabar se tornando um grande centro, não da qualidade do esporte, mas da como é que posso dizer, audiência. Pois a China pode se tornar um centro de audiência do futebol. Você porque... pode ter mais coisa pela quantidade de pessoas que tem lá no mercado. Tem muita forte. Gente, né? Milhões de pessoas, você tem potencial público consumidor gigantesco, né? É nisso que ele se falta. E a possibilidade, vamos pensar assim, por probabilidade, né? A possibilidade de nascer um Messi, Neymar ou um Zidane lá também é muito alta, né, cara? Basta o esporte se popularizar, né, cara? Esse é o problema. É, só que eu acho que eles estão subestimando um pouco o futebol, cara. Porque acho que não é só você... Não é como o mercado financeiro, assim, que você investe e força a barra até o negócio... acontecer, ou ele acaba acontecendo por alguma, de repente, uma crise, algo se modifica. Eu acho que é algo muito enraizado, assim, futebol. Essa cultura de amar o futebol, eu não acho que é tão simples, né? Você vê reportagens de muitos, eu acho que até tanto iludido, gente que nem o Cuca, assim, falando que, se continuar nesse investimento, daqui 2 décadas eles serão uma grande potência. Eu discordo. A gente pode pegar o Japão, né? Sim. Mas eu acho que o trabalho também, pelo menos agora, né? Porque eu, particularmente, não só porque eles estão fazendo com o Corinthians, mas com os jogadores, com o Cruzeiro, que eles agora é Ricardo Goulart, Ribeiro e tal. Esse trabalho de enraizar o futebol lá, ele parece estar meio, como você está dizendo, ele tá mal feito. No Japão, teve toda uma estrutura. Não só com a ida do Zico pra lá, mas com outros profissionais, os caras fizeram toda uma aula, né? Eles aprenderam como é que funcionava aquilo. Hoje eles fizeram e, assim, você não vê o Japão foda, assim, nível mundial. A seleção japonesa vem nos problemas que ela evoluiu, né? Principalmente depois da Copa, que eles sediaram junto com a Coreia, né? A seleção deu um salto de qualidade. Não, mas uma coisa é você... Claro que a seleção pode refletir a qualidade do futebol no país. Tudo bem, pode. Mas, assim, clubes... A cultura do futebol indica que a maior forma de sustentar a cultura do futebol são os clubes. Você não vê no Brasil o pessoal... morrendo de amor pela seleção. Mesmo que ele assista o Galvão Bueno lá falando aquele monte de merda. Não, é o cara que torce pro Palmeiras, pro Flamengo, pro São Paulo, pro Corinthians, que vai sustentar essa coisa. Lá ainda é a seleção, né? Eu acho que ele não tem essa raiz do clube ainda, né? Embora tenha aqueles nomes que a gente sempre conhece, né? O Gamal Zaki, aquela galera que... o Kashima Reysol, quer dizer. Você conhece os técnicos brasileiros que trabalham lá, jogadores... Você conhece por esse período que foi o boom econômico do Japão na década de 90. Exato. E agora a China... Atualmente a China, né? A China como potência, ela tá tentando fazer isso. Mas se a gente for fazer uma comparação de futebol chinês agora, que tá começando a buscar... Vamos colocar assim, craques de outros países, né? E, caso, trazendo de países, assim, sul-americanos, né? Porque eles investem bastante em jogadores da América do Sul, né? Brasil, Colômbia, Uruguai, Argentina. E é algo bem parecido, lógico, diferente com os orçamentos do que os Estados Unidos fez lá com a MLB, né? Que começou um bom tempo atrás, né? Até na época do Pelé, tentou, assim, né, levar o futebol pra lá. Mas, recentemente, de uns 10 anos pra cá, o futebol tem melhorado bastante. Mas eles começaram até mesmo prata da casa, né, cara? Então, eles têm até jogadores bons lá, norte-americanos. Porque não adianta nada você querer engrandecer o futebol trazendo só estrangeiro. Você tem que ter, de repente, né, até o que se faz, limitar a quantidade de jogadores estrangeiros no time. Porque senão fica... lá eles têm um limite, se eu não me engano, são de 4 titulares por equipe. E lá na China... Então você pode comprar um jogador para cada posição que você quiser, zagueiro, meia, mas é condição deles que o goleiro seja chinês. Por isso que muitos técnicos, quando estão indo para lá, Nossa, eu não sabia. Nossa, sério isso? Eles fazem a questão, um contrato, né? Um técnico que vai para lá e tal, que o goleiro tem que ser chinês. O goleiro, cara? Isso. Porque eu li que, assim como é feito em muito setor, assim, de investimento, colocar um cara da China junto. Que aí exigiram no contrato ter um cara junto na comissão técnica. Pra não, fazer aquela coisa. Você pode olhar, você vê, tipo, aquele o time do Wagner veio fazer amistoso aqui no Brasil. E quando você vê Copa da Ásia, essas coisas, todos os gols são todos chineses. Mas isso dos caras, justamente porque eles sabem que é uma posição que eles são falhos, né? Por questão de estatura e tudo mais. E questão de técnico também. E aí, quando os técnicos vão pra lá, no caso, né, Luxemburgo, o Mano, e outros que já foram, eles levam pra preparadores de goleiros, né? Justamente pra ensinar, preparar melhor os goleiros lá, né? Porque aqui a gente tem todo na Europa, um povo na América do Sul também, que tem grande tradição de goleiros, porque lá não tem, né? Então eles fazem questão com você, que leve alguém pra engrandecer. E aí você coloca um goleiro chinês pra, tipo, passar pros caras e dizer assim, ah, não estamos com um time de estrangeiro. O Rogério Ceni podia ter os 50 jogando lá, hein, cara? Se eles quebrassem essa tradição. E eles também têm. Eles têm essa cultura ainda de levar... Ele jogou no gol? Pelé já jogou no gol, cara. É, meu... Não. Stallone. Não, foi o Stallone era goleiro. É, o Stallone era goleiro. Não, mas teve um jogo que o Pelé foi pro gol. Ah, sim. O jogo que o Pelé foi pro gol. Você viu o Pelé eterno, né? É. Não. É, mas na verdade eu sabia antes do Pelé eterno, né? Lá eles ainda tem muito essa cultura do medalhão, né? Como o cara tá falando, eles buscam levar os jogadores que vão fazer... É engraçado, não é o marketing. O marketing pra liga, né? Porque aqui no Brasil a gente compra o jogador pelo marketing da camisa, né? Por exemplo, o Sidolf foi pro Botafogo. Não sei se foi mesmo com o Barrios aí no Palmeiras, se rolou essa... Não, mesmo, não. Marketing. Mas, tipo, eles levam... E outros que a gente já sabe. Eles levam muito o medalhão, por exemplo. Porque eles fizeram toda essa loucura pelo Pato, Lucas Lima, Renato Augusto, essa galera. Porque é a figura de fazer propaganda. A mesma coisa com o Del Piero na Liga Americana. Que tem um jogador, você faz a propaganda com um craque renomado. Não que Renato Augusto seja um super craque, mas vende. Kaká. Porque ele tá saindo do Kaká. Ele tá saindo campeão brasileiro pra ir pra lá. O Anderson. Mas ele não é nem um renomado, cara. Porque ninguém viu o futebol pra ver. Não, mas é que tá. Por exemplo, o Anderson, o cara do Manchester, né? Sai do Grêmio, do Manchester, agora tá vivo. Ele tem um time, não lembro qual time, tá negociando. Se não me engano, tá negociando com o Lucas Lima e parece que o Anderson era a outra moeda dos caras. Só que o Anderson, a negociação com ele é mais alta e o valor que ele vai receber é mais alto também. Por quê? Porque ele era um cara que era do Manchester United. Era o cara que tava em evidência na Europa. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que o Anderson é um jogador limitado. Mas lá os caras não estão ligando pra isso, porque o Anderson faz a propaganda como um cara que era valor. Sim, entende? É isso vai junto com o que o Felipe me falou. É, no domingo, né, sobre o Wagner Love, que ele tem a grife dele aí porque ele jogou no CSKA, não é, porque campeão, ele foi campeão brasileiro no Corinthians. Ele fez gol título de UEFA, Europa League. É, e mesmo assim o cara ainda foi, teve gente lá que tá contestando, tem gente que tá contestando a contratação. Mas aí a diferença entre o Wagner Love, eu acho que eu vejo pelo Wagner Love e o Anderson, né, por exemplo, que eu coloquei, é porque o Wagner Love fez isso há muito tempo atrás, né, quando é que ele passou pelo CSKA, 2003, 2004. Mas é nisso que ele se pauta. É, o Wagner Love que tava na China também, né. Caso se o Chelsea contrata o Pato, é pelo Milan, não pelo Corinthians, nem pelo São Paulo. São Paulo. Sim, o cara do Milo. Mas sabe o que eu vejo na China? Assim, é três fatores, né? Que é política, cultura e economia. Econômico, houve vários momentos a qual um ou outro país quis se usufruir disso. Os Estados Unidos, como o Ricardo falou na época do Cosmos, do Pelé, na época da Copa de 94 e mais recentemente, acaba até sendo investimento de empresário brasileiro. Tipo aquele, o time, esqueci o nome, que até tava nessa Copa do Cacá, né, também, exatamente, Oriente Médio. O time do Léo Moura, sabe? Quem ouve podcast, muitos conhecem o Flávio Augusto, que é o dono do Orlando City. Exatamente, que é o time do Cacá. Empresário brasileiro. É, e isso é muito pautado dentro de um público latino-americano que se tem nos Estados Unidos, correto? Uhum. Isso no sentido econômico. No sentido cultural, vou fazer um paralelo com o Brasil. O Brasil teve isso. O Éder Joffre ali em 60, no boxe. Teve Hortência em 80, teve Guga em 90, já teve Gustavo Borges, teve... Como que é? O Guga, né? No tênis. Guga. Que já foi o melhor tenista do mundo. Quando perguntado pra eles se isso iria alavancar aquele esporte no país, eles foram conscientes e responderam não. Porque a cultura era de vitória e não do esporte. E é isso que eu vejo transferindo-se pra China. Porque a cultura, você não implanta. Aí você não torce pro Corinthians, eu pro Palmeiras e o Ed pro São Paulo, o Ricardo pro Corinthians, porque eles nasceram ontem. É um acoplado histórico ligado ao social do país. Isso eles não têm. Isso que falta. O público do Shandong Luneng e o Guangzhou Evergrande, que é os dois clubes grandes lá, vamos dizer assim, né? Eles são feitos por R$30, o equivalente ao dinheiro, que é cretino, né? E excursão escolar. Quando eu vi isso, eu fiquei, pô, eles querem, tá certo, eles querem moldar. O lado político, é um ministro do esporte que viveu muitos anos na Inglaterra e quis acoplar isso, tendo facilidade de imposto às empresas que se juntassem a clubes específicos de futebol, que é o que ocorre com esse clube de segunda divisão. Por isso que eles não vão quebrar. Só que acontece, isso fode o Brasil. Não alivia, vamos dizer assim, porque você não implanta a cultura. Tem chinês jogando bola? Pô, você vê Pequim, não tem espaço naquela porra pra ter um campo, tá ligado? Não tem um chinesinho de 12 anos, vamos bater uma bola, jogar um golzinho. Isso não tá implantado na cultura deles. Então eu acho que assim, ainda mais que não tem um grande cara, não tem um grande jogador chinês, o que eles poderiam tentar é essa cultura da vitória e não do futebol. Tipo que o Brasil teve esporadicamente por um curto período de tempo com os exemplos que eu citei. Só que na prática, não tem um chinês. Não tem nem um Honda japonês no Milan, sabe? Então acontece, o cara vai ver pra ver Renato Augusto, cara, eu acho que é um período econômico ao qual as empresas estão utilizando uma força de angariar menos impostos. Na prática, não vai vigorar. Esse lado político parece que é essa coisa. O time que de repente conseguiu um destaque maior, vamos supor que ocorre um novo Mazembe aí, um desses mundiais e tal, que o time consegue um destaque e tal. Eu acho que é mais pela vantagem política e ou tributária do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Você falou Mazembe, a África teria esse potencial de formar em um país ali um acoplado de jogadores para ter um campeonato que se sustentasse de modo cultural. Só que eles não têm estrutura econômica. Então esse acoplado de política, cultura e economia não se junta. E aí você não tem um campeonato, quem se destaca sai. A gente fala muito do Corinthians, fala muito do Brasil. O Drogba jogou no futebol chinês, né? O Anelka também, se eu não me engano, jogou no futebol chinês. O Anselmo Ramon, um cara horrível. O Anelka tá chegando aí no Atlético, tá? Ah, tá, faz um tempinho. O Birubiru, que era da Ponte, foi pro futebol chinês, agora chamado Bilubilu. Então... Bilubilu. Não é só o Corinthians, eles estão também pegando pequenas partes, mas eles não vão representar em nada o futebol chinês, né? O Giovani vai pra China. Porra, o Giovani não é ninguém nem aqui, cara. Mas ele vai pra lá. É esse lance que falou, de pequenas peças, né, que ele falou. Então quer dizer que o Ralf vai chamar Lau. Lau. Eles têm problema com ele. Lenato Augusto também. Ok, vamos levantar aqui quem tá lá. Quem tá lá não, quem já foi e tal. O Conca chegou a deixar o Fluminense, ele ainda tá lá? 2015 que ele saiu, o né? O Conca é um dos maiores salários do mundo, cara. É, 2 milhões e 300. Equivalente a 4 milhões, né? Ah, é, onde eu puxei aqui tá 2 milhões e 300. É, 2 milhões. Ah, é, na ESPN eu vi 4 milhões, como um dos maiores salários do mundo. Confio mais na ESPN. Então, aí tem o Ricardo Goulart, que foi destaque no Cruzeiro, né? Foi campeão brasileiro. O Luiz Fabiano, o grande ídolo de São Paulo. Ele foi pro time. Melhor. Foi pro time do Jadson, né? O time do Jadson, que é o mesmo treinado e tem o Vanderlei Luxemburgo, né? Na figura de manager. Ele parece que manda e desmanda lá com a grana dos caras. Time do Jadson, do Luiz Fabiano, do Luxemburgo, que perdeu pro 15 de Piracicaba, isso é um tradicional. Ele trouxe os caras pra treinar em Atibaia. Luxemburgo tem uma tara por Atibaia, mano. Esse só pô, fechou, viu? O projeto aí, ó. Se liga aí, viu, Chino? O projeto aí chegando. É, e tem outros treinadores, o Cuca tá lá ainda, o Mano Menezes. Tem o Aloysio Boi Bandido, tem o Elkson. Volta Boi Bandido. É, tem o Jael, campeão. Lembra desse cara? Jael Cruel. Diego Tardelli. Tardelli, mano. Jusilei. Paulinho, verdade. Paulinho tá no time do Luxemburgo lá, cara. Do Filipão. Também tá lá. O Wagner, aquele meia ex-Cruzeiro, ex-Fluminense. Chegou a ser cogitado no São Paulo, esse cara. Troca por Osvaldo, né? O São Paulo não aceitou. E o Robinho, cara, tá lá? Tá lá, né? O Robinho tá no banco, pula. O Robinho nem joga, cara. É incrível. O Robinho, a falta de vontade. Ele é Júnior, Ronaldinho Gaúcho que o Robinho tá virando, entendeu? É, mano. O Robinho, eu vou te falar, velho. Ele só joga em futebol, assim, meio que expoente. Nossa. E volta pro Santos. Mas pra roubar dinheiro. Ele é bom pro ambiente dos clubes, cara. Ele gosta no pandeiro. É, toca pandeiro, pagode, cara. Né? Melhor contratar nesse salário que tá pagando pra ele, mano. Melhor contratar o Molejão. Tá mudado nas coisas. Mas e aí, seleção? Diego Tardelli chegou a ser convocado. Agora, o Brasil tá de olho na China? O Everton Ribeiro, no Emirados Árabes também. É, e aí? O Dunga tá de olho na China agora? Espero que não, né? Se ele tiver bom senso, não, né? Ah, o Luiz Fabiano, o Diego Tardelli foi convocado naquela época que ele tava lá, mas por carência, né, cara? Não tinha um atacante ali, né? E aí, ele saiu daqui jogando bem, e os caras, vamos fazer ele aqui enquanto o nível do futebol lá não consome a qualidade dele. O corróio, cara, né? É, enquanto ele fica ruim de vez. Então, assim, não tem, né, cara? Ricardo Goulart. Não tem espaço. Assim, eu não imagino o Ricardo Goulart jogando na seleção. É, o Jadson, cara, tiver bom senso, não leva ninguém, cara. Não leva ninguém. O Jadson fez um apelo, né, pra prestar atenção. Ah, mas você não pode falar nada do Ricardo Goulart, velho. Ele se achou na China, velho. Ele é o MVP lá, cara. É, o cara, pô, adorado. Ele nunca ia conseguir isso nem aqui no Cearense. Ricardo Goulart é bom jogador, cara. Ele era bem visto aqui no Brasil. Talvez fosse um caso, eu não sei. Eu não lembro dele antes do Cruzeiro, dele estourar no Cruzeiro. Pode até ser um caso de um cara que se encaixou num time bom, né, cara? Aquele time do Cruzeiro de mais ou menos. Não sei. O Wellington Ribeiro também. Né? É um cara novo. Acho que pela idade ele foi lá pra ganhar dinheiro desnecessário, né, cara? Ali foi o fator família, né, cara? Pela idade, né? Será que pela idade ele precisava fazer isso agora? Pois é, o cara novo, velho. Novo. Mas sabe o que é que vocês estão falando? Eu tava comentando isso com o Edson domingo. As ofertas não chegaram. O Lucas Lima tá aí, até com esse desdenho que eu comentei lá atrás, com 26 anos, achando que ia chegar o primeiro escalão da Europa. Pro cara, não chegou. O Chelsea contratou o Kennedy, que fez 5, 6 jogos pelo Fluminense. Eles pegam pra criar, entendeu? Ou pega pra criar, ou pega craque. Aí fala, o Barcelona contratou o Neymar. O Douglas é caso de corrupção de empresário. O Neymar é um cara acima, ele tá acima do demais, não vale. Fluminense é um caso à parte, né, velho? Os caras sempre conseguem Fluminense vender caro os jogadores. Sem dúvida. Ah, pelo amor de Deus. Tem o Gerson, né, que tá vendido pro Roma. É, e o Gustavo Scarpa também vai. Eu não sei pra onde é que ele vai agora, mas ele vai por mais de 40 milhões. Pra China? Pra China. Olha a China aí, agindo de novo, cara. Coincidência. Pois é. Nem parece que a gente tá falando dele, né? Fluminense é o clube que consegue vender bem e consegue levar um time da terceira divisão pra primeira, velho. É espetacular, velho. Fluminense é o clube com maior expressão política no futebol. Mundial. Brasileiro. Mundial, talvez mundial. Apesar de que Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique, todos jogaram Série B, né? Sim, mas vê o caso do Neymar aí, cara. Se o Neymar tivesse, tipo assim, todo esse problema que teve com o Neymar, tivesse o do Fluminense envolvido, cara, ninguém tava falando mais nada. É diferente. Né? Agora o Neymar tá aí respondendo o processo até hoje, né? Lavagem de dinheiro, o clube, o Santos tava metendo dinheiro, lavando a égua lá. E vira e mexe, o Barcelona é punido, né? Proibido de fazer contratações. O presidente que fechou o negócio com o Neymar renunciou. Sim. Foi, cara. Passou saiu dessa. Né? Ele se livrou da pena, né? Agora quem tá nessa pena é o Real Madrid e o Atlético, né? Que tão... Exato. 2 anos sem poder contratar, né? Não sei se tem a ver, eu acho que é só... É outro caso, né? Passa por ano, ter passado tanto tempo sem jogar, tem que poder jogar agora. Se é pelo mesmo motivo da pena ou se é o grupo. Também. Exatamente, estava contratado e tinha que esperar. Exato, isso que ele tá jogando agora. Mas é complicado, né, cara, essa parada do por exemplo, do Gustavo Scarpa, ele vai pra China agora. Morreu a carreira. E aí tá o que eu falei pro Édipo. Futebol brasileiro, ele vai piorar daqui a alguns anos, porque esses caras vão voltar pra cá. Antes o cara voltava, tipo o Kaká. O Kaká saiu, voltou pro São Paulo, ele era foda no São Paulo, era um jogador importante no time. Agora eu não sei, esses caras vão vir da China e aí? Vamos ter diversos Cleiton Xavier, sabe? É, pelo... a rotina de treino lá é mais... suave, certo? Assim como o campeonato, talvez? Ou o chinesão? Talvez não, com certeza. É o quê? Uma rodada por semana e quantos treinos? Um por dia e olha lá. É diferente, né? Porque aqui é o quê? 2 períodos, né? 2 períodos, tem físico, recreativo, tático. Mas o treino, assim... E o jogo é frequente, né? O jogo flui. Vou comparando, mas tipo, o treino na Europa também não é puxado, né? Mas aí, o nível, né? Obviamente é totalmente superior, né? Então assim, mas é questão... Porque existe técnica uma exigência bem maior. É a né? qualidade desse treino, pode ser mais, menos carga horária. Ah, porque aqui no Brasil os caras correm, fazem tudo, mas tática que é bom nada, né? Agora muda com algum outro treinador, mas aqui ainda é um velho estilo correr até mas é de competência pessoal do clube do que do técnico do que do futebol brasileiro no que geral. É mais motivacional, né? Que é mais motivacional. Que grosso, né, cara? Uma alta ajuda. Volta a cuca. É tipo um Robinho pra pandeiro na CDF, sabe? Excelente exemplo. Que ele é de grupo, ele é legal, ele é bacana, então vamos levar. Porra, essa contratação do Gan também tá entrando nesse patamar. O próprio Pedro Dracena, que eu não gostei nem um pouco, ele veio pro Palmeiras e muitos falaram disso. Pô, ele é uma liderança, adorado em todos os clubes que passou como uma liderança. E aí, sabe? Ele é um zagueiro mediano. Eu acho que pra alguém, tecnicamente, não se destaca positivamente, tipo, ah, esse cara é foda. Não, Ele é no máximo ok. Exato, a Dorothy tem essa importância, que ela é mais psicológica pro grupo do que necessariamente técnica pra equipe, assim. Isso. Uhum. E pode, assim, ajudar tal pro grupo, mas é, acho que é meio que um padrão, né? Você pode, de repente, aceitar um cara que é mais problemático, contanto que ele seja foda. Então, é meio que obrigação dele também ser legal com todos, respeitar as pessoas. É, isso pode ser mental, né? Isso não compete. Só de que ter essa responsabilidade de liderar um grupo por ter um cara específico, tá desligado, e aí precisa de alguém, tipo, vamos dizer assim, como o torcedor de São Paulo via a contratação do Lugano, né? Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, Charles. Não tem nada pra dizer, cortando e voltando a sua visão, perante os jogadores que vão pra China. Uhum. Só pra entender melhor, você entende o Marinho saindo do Ceará, vai pro Cruzeiro, como um ato de evolução na carreira, ou seja, você entende que ele tá correto, ou você entende que ele deveria se manter no Ceará, no período, claro? Quando o Marinho saiu? Isso. Ah, obviamente você sair do time da Série B pra você ir pro time da Série A, você tava de evolução, né? Porque a torcida ficou, pelo menos eu particularmente fiquei meio chateado, foi no período que ele saiu, né? Você tava num período conturbado e aí apareceu a proposta e ele embarcou, né? Saiu do Foguete. O mesmo aconteceu com o Willian, que era o volante, que também foi pro Cruzeiro, que ele até negou, o Cruzeiro fez a proposta, ele negou na primeira vez, mas depois ele saiu. Foi ano passado, né? Que aquela cara ficou brigando pra não cair o campeonato todo. Mas pra mim, visto... Ah, mas você acredita situação, mais ao período do time, né? Não necessariamente a altura de cada clube em exposição. Porque no caso você, por exemplo, criticou quando o Doriva saiu da Ponte Preta, quando ele fazia um bom trabalho e estava estável. E agora, eu não sei se ele está desempregado ou assumiu um clube pequeno, mas agora ele saiu para ir para São Paulo há um mês. É como você falou, ele estava fazendo um bom trabalho. Né? É questão de eu falo a questão de trabalho. Por exemplo, o Eduardo Batista está fazendo um bom trabalho no Sport. Ninguém podia negar isso. Ele foi para o Fluminense e teve um período conturbado até se encaixar. O Doriva é um caso também. Foi para o São Paulo. Ele foi mais um. Ele foi vítima. Mas ele não perdeu emprego, né? O Agel Fox também, ele foi pra lá pro Inter, né? Eu fui totalmente contra. Pra mim, eu achava o trabalho que ele fazia no Figueirense é bom demais pra ele sair pro Inter como ele foi, e agora ele ficou totalmente contestado lá. O Marinho não, o Marinho veio mais. Continua. É, ele continua achando que ele tá treinando bem, mas enfim. O Marinho eu vejo mais, por exemplo, o Marinho no primeiro semestre, Marinho, Willian, o próprio Ricardinho que acabou saindo agora nesse mais de 2015, que será campeão, no início falava, imaginava ele saindo, né? Imaginava que o time fosse manter a pegada até subir pra Série A, mas não aconteceu, houve um desmanche, o time ficou mal. E eles aproveitaram pra sair, mas são situações diferentes. E o Argel é um Felipão recapitulado, né, cara? É aquela coisa de ficar desabissado de família. É, o Argel é. Por isso que a torcida bem gosta dele, né? Por causa desse jeitão dele e tal, mas. O futebol do Inter faz um mal danado. É, quando ele chegou, a torcida foi quando ele dava o Angel, era jogador do Inter, aquela coisa toda, não sei o que, mas aí depois você viu que o buraco é mais embaixo. O Falcão e o Fernandão chegaram a ser técnicos do Internacional, né? O Dunga também, que é um ídolo do Inter, né? E todos fracassaram também, né? Porque a gente só fica na espera, na verdade, do Angel, né? Quando é que é. É a memória afetiva, que eu também falava com o Ed. Memória afetiva pode todo mundo, cara. Pode homem com mulher, pode clube com atleta. É, se a gente for pensar desse jeito, é mais ou menos o que o Real Madrid fez com o Zidane, né, cara? Exatamente. É justamente isso, cara. O Zidane no Real Madrid é o Dunga na seleção brasileira. É verdade. Faz sentido, cara. Aí o que acontece? Ele goleia o Sport Gijón, que é um clube de segunda divisão sem tradição no futebol espanhol, e se coloca aqui. Né, pô, a gente sabe o problema aí, né? Passar o Atlético e o Barcelona. Ah, só que eu ia falar da tabela da primeira divisão lá da China. E ela é bem. Claramente é bem polarizada, né? Ela é o líder do campeonato, se a sua tabela estiver correta, né? Peguei aqui. Né? É o Guangzhou, o Evergrande. Qual a sua fonte? O segundo é o Shang. Resultado resultados.com. Só que abriu aqui, se a gente tá ruim, abriu o primeiro esse aqui. Aí o primeiro é o Guangzhou, o segundo é o Xangai, East Asia. E o terceiro é o Shandong Lei, né? Primeiro e terceiro lugar a gente conhece, porque eles estão vindo aqui buscar jogadores. O Guangzhou tem 67 pontos, o Xangai tem 65 e o Shandong Lei tem 59. Eles utilizam o calendário europeu? Essa campeonato em março e termina em novembro. É turno e retorno, pontos corridos. Sim. A briga, ela fica vendo esses, por mais que a maioria do time tenha dinheiro, ela fica sempre em quem contrata mais aqueles jogadores medalhões, vamos dizer assim. Porque eles são três times brigando, dois na verdade, porque um tem 59, o terceiro, o Vila tem 67. É, mesmo então, o time do Luxemburgo, ele vai tentar subir pra primeira divisão esse ano, né? Ele vai disputar a Série B esse ano. Por exemplo, o time colocado, o Xangai, Shenzhen, tem 17 pontos, cara, ele é o 16º 16º aqui. O 15º tem 29. Nossa, esse clube, eu tô acessando o site aqui. O clube do Renato Augusto é o 4º colocado. O 2º colocado, Shanghai East Asia. Uhum. East é uma expressão americana, né? Um termo inglês. Isso. Inglês, no caso, é no americano. E o... Você não vê, não ouvi esse clube até agora contratar brasileiro, hein, cara? Talvez ele seja bem tradicionalista, né? É. Ou ainda não entrou nenhum capital de empresa, né? Exatamente. Mas já é o meu time na China, então. Vai Shanghai East Asia. Nossa, igual o Estel de na Inglaterra eles, agora. Eles são o Atlético de Bilbao da China, né? Pode ser. O Atlético Bilbao que só usa os jogadores bascos, né? Isso. Vem cá, você tá torcendo pra esse time aí? O que, que eles fizeram? Contrataram o Valdívia aí? Será? Não, jamais. Contratasse o Valdívia, eu vou comprar uma camisa desse time, né? O Valdívia é Deus, é craque de futebol, né? Tem que voltar pro Palmeiras.